é trabalho. Eu queria um monstro, só vapor, vapor. O jogo vira e agora eu tô diferente. Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente. Paredão batendo grave. Você não passou de um quase. Quase que eu não esperei, quase que eu me azei. Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tem mais chance de replay. Eu te dei love, love, love. Tu não quis, quis, quis. Agora tu sofre, baby, eu quero escutar. Romance, tu só vapo, vapo. O jogo vira e agora eu tô diferente. Cansei de te dar bola, agora essa bola pra frente. Paredão batendo grave. Você não passou de um quase. Quase que eu não esperei, quase que eu me azei.